Edilson Farias. Muito prazer em te ver, rapariga metida. Muito mais feia e acabada, tu és uma bandida. Eu ainda lembro do jeito que a gente trepava. É muito melhor uma cachorra ou então uma vaca. Puta safada, quica fragelada, que fazia de tudo. Trocou meu cacete gordinho, fofinho, lindinho. Me traiu com um burro, um burro. Aquele jumento até hoje trepa com você. Aquele maldito jumento até hoje quer você. Eu sei que o safado da história também fui eu. E este medo terrível de apunhar nessa buceta agora é meu. Aceitá-la de volta, mas não consigo. A sua buceta está igual a boca de um sino, tão grande, tão larga, e só resta nela um buraco. Seria difícil gozar com um simples caralho. Safada, quenga, fragelada, que fazia de tudo. Trocou meu cacete gordinho, fofinho, lindinho. Me traiu com um burro, um burro. Aquele jumento até hoje trepa com você. Aquele maldito jumento até hoje come você. E eu sei que o safado da história também fui eu. E este medo terrível de apunhar nessa buceta arrumada agora é meu.